Jesus even. Amor demais. Diz que te amei demais. Foi assim. E a Bahia diz que eu me perdi. Louca. Foi a morte mais louca por ti. Amor. Vocês comigo me fazem assim, olha.